Desembainha tua espada, te prepares pra lutar. Olha o grande desafio, vão tentar te derrubar. Neste grande desafio, o inferno armado está. Mas com a espada de fogo está o grande Deus Jeová. Ninguém tira.